Forró FM. Maria tá peneirando. Maria tá peneirando. Com mãe massa de mandioca. Maria tá peneirando. Maria tá peneirando. Com mãe massa de mandioca. Quem se casa com Maria só vai comer tapioca. Tapioca. É na Só Forró FM. A paixão continua. Gatinha manhosa. Quanto tempo faz que a gente se deixou? E que nosso caso amor já acabou? Me faz falta o seu amor. Seus casos eu o amor tem que ser assim. Os dois se entregarem sem temer ser feliz. Te amar sem discórdia. Eu não quero por um momento te dizer pra sempre te amarei. Só não pode repetir o que você me fez. Eu não vou te perdoar, meu bem, mais uma vez. Regressar é o meu sonho. Eu preciso me jogar logo nos seus braços sem medir esforços. Meu amor, olhar, um olhar. Você me fez, vim de tarde, me deitava no seu colo, pra sonhar, planejar, um futuro pra nós dois, ter um som, refletir bem nos seus olhos. Ah, eu me lembro, não quero sofrer novamente, faço meu papel. Você faz o seu. O amor tem que ser assim. Os dois se entregarem sem temer ser feliz. Te amar sem discórdia. Eu não quero por um momento te dizer pra sempre te amarei. O amor tem que ser assim. Da minha vida. Só Forró FM. na Só Forró FM. Precisando de serviços de informática? Design InfoService. Temos assistência técnica especializada em computadores, notebooks, impressoras, estabilizadores, no-breaks e também vendemos suprimentos de informática, computadores e impressoras novos e seminovos. Design InfoService. Nosso WhatsApp 988788265. Estamos próximos ao mercado do Dirceu 1. Design InfoService. Desde 2005 oferecendo os melhores serviços. Só Forró FM. É forró. É na Só Forró FM. Meu xodó de Pernambuco. O xodó do Brasil. Erga as mãos, as taças. Tudo passa ligeiro. Quer fazer, então faça. Eles vão falar mal do mesmo jeito. Viver sem segredo. Sempre viver sem segredo. Bom é viver sem segredo. Sem prova pra ninguém. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Talvez é só fase de orgulho. Conteúdo pra história. Quem entra pra sair no lucro nunca vai ficar na memória. Bora pra pista que eu viro o jogo. Cola comigo, cê vale ouro. Hoje vivo sem segredo e sei que a lei do retorno é em dobro. Não deixe a vontade lá fora. Quando o sofá for de outro nível, passa por incrível fazendo história. Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Vamos vir. Hoje, às vezes odiado, às vezes mal amado. Pois ser humano é fraco, mentiroso e falho. Sou o universo em crise, a lei os admiram. Sou desses que revive quando ocasiões conspiram. Sou retrato onde moro, só seguir o enredo. Vou viver sem segredo, sem prova pra ninguém. Chega de fingir que não me quer. Não vai enganar seu coração. Não vai, não vai, não vai. Ah, ah. Vem depressa logo me dizer que me ama, não pode esconder. Não vai. Não vá. Não faça loucura, pense bem direito. Pense nesse amor dentro do seu peito. Não queira fazer tudo errado. Eu te quero aqui do meu lado. Eu preciso de você. Eu sei que você está apaixonado. Amor, eu faço tudo, tudo, tudo por você. Te amo, te dá prazer. Eu te amo. que você está apaixonada, só que está dando uma mancada. Não vá atrás seu próprio coração. Amor, eu faço tudo, tudo, tudo por você. Te amo, te dá prazer. Eu te amo de verdade. Amor, eu faço tudo. Faço tudo, tudo, tudo por você. Te amo, te dá prazer. Eu te amo de verdade. Amor, eu faço tudo, tudo pra você mudar o seu modo de pensar. Quebra esse seu orgulho e vem. Só Forró FM. A palminha na mão pra ficar bonito. Vá! Não quero mais te amar, vou te abandonar. Pense, antes de você me abandonar. Eu te dei. casamos juntos, pense. As loucuras que fizemos juntos, pense. Pode ser que não se acostumar. Na palminha da mão, mas agora eu sei. Shine. Forró FM. Banda Carisma, volume 7, apaixonando o Brasil. Você, que deita e rola, faz pirraça, brinca com a minha vida. Tá pensando que não tenho nada no meu coração e só Davi Menino. Yeah.

Nada me faz feliz se você não voltar. Não posso mais ficar assim. A sombra do que restou de um amor tão real deixou o meu viver tão triste. Negas que eu não te fiz meu nome sussurrar. O medo fez você mentir. Hoje eu sei que errei e só pensei em mim. Eu te peço, esquece o medo e vem. Meu único e primeiro amor, amante amada, o teu vício eu sou. Te amar, delírio sem pudor, apaixonado, sozinho pra minha dor. Feitiço por te amar, delírio sem pudor, apaixonado, sozinho pra minha dor. Assim eu vou sonhando, finge que estás voltando, desculpas do amor. Cheiro do amor que sonhei. Oh. Nota de Cadu é pura paixão. Eu quero teu amor. Eu sou feitiço por te amar, delírio sem pudor, apaixonado, sozinho pra minha dor. Meu único e primeiro amor, amante amada, o teu vício eu sou. Feitiço por te amar, delírio sem pudor, apaixonado, sozinho pra minha dor. Apaixonado, sozinho pra minha dor. Apaixonado, sozinho pra minha dor. Forró. É na Só Forró FM. Meu xodó de Pernambuco. O xodó do Brasil. Erga as mãos, as taças, tudo passa ligeiro. Quer fazer, então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito. Viver sem segredo, sempre viver sem segredo. Bom é viver sem segredo, sem prova pra ninguém. Sem olhar pra trás, hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Tudo vai ficar bem, pra esquecer nunca mais. Hoje eu vou vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Vamos vir a lenda. Talvez é só fase de orgulho. Conteúdo pra história. Quem entra pra sair no lucro nunca vai ficar na memória. Bora pra ficha que eu viro o jogo. Cola comigo se vale ouro. Hoje vivo sem segredo e sei que a lei do retorno é em dobro. Não deixe a vontade lá fora. Quando o sofá for de outro nível, passar por incrível fazendo história. Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Tudo vai ficar bem, vai esquecer nunca mais. Hoje eu vou curtir igual ninguém nunca vai. Vamos vir. Dúvidas por umas noites, mas qual a grande mais louca

na Só Forró FM. FM, meu xodó de Pernambuco. O que te fez mudar assim dessa maneira? O que te fez esquecer tudo que a gente viveu? Era tudo tão bonito, um conto de fadas. Você era minha Julieta e eu Romeu. Roubar quis mudar assim dessa maneira. Que te fez esquecer tudo que a gente viveu. Era tudo tão bonito, um conto de fadas. Você era minha Julieta e eu Romeu. Pedia pra você ficar. Tongo, você me fez chorar. Tongo, você não quis ficar. Tongo. E eu pedia pra você ficar. Tongo, você me fez chorar. Tongo, você não quis ficar. Tongo. Mulheres perdidas.